Paga o moleque sozinho sem pressa, bem louco até quando anoitece, ele passa nem olha, olhar sinistro, um coração de bandido, chinelo no pé, feita qualquer, sem se importar com o olhar da mulher, só na humilde se for pra jogar. Nota por nota ele joga, cabreiro não é idiota, ninguém sabe da sua intenção, matar o seu pai e o seu irmão, criar um moleque maldito aqui, sem coração. Os robocop que cola por ibope, derruba sua casa, dá tapa na cara, um caixão preto pra ele não vale pra nada. Moleque maldito que explode, blazer na madrugada, sem faca, sem dado, o que vale maldito é quadrado, o diabo te usa e quando anoitece ele te coloca nas ruas, aê, truta, ele está passando, as luzes estão se apagando, sentou o pau e mais um apaisando. Homicídio te reconheceu durante anos, a cada fardado furado, a cada alma levada se sente aliviado. Infelizmente moleque maldito é escravo do diabo. Até pensou em deixar quieto essas vidas, seu pai e os seus irmãos são suas vidas. Os moleque maldito que estão na amargura, a revolta aumenta quando espanca na cara dura. O dungeon se alastra quando furta suas viaturas. Não acreditaram na regeneração, virou forjado a cada irmão, transformar num cão, o sangue bom a cada lado de uma família. A dor da criança que agora está perdida, sim, vaga sem nada, perder o suicídio é sem antídoto, sem cura. Força, tática, rota, são os filha da puta, destruição da nossa raça que o governo coloca na rua. Passa pela minha cabeça e pela sua. Passa polícia, sai fora, comédia, moleque maldito que vem a vagar, fardado terceiro que vem a brindar, é só tentar nas ruas de terra. Passa polícia, sai fora, comédia, moleque maldito que vem a vagar, fardado terceiro que vem a brindar, é só tentar nas ruas de terra. Mano, só falta um, hoje ele vinga, metralhadora pra ele é a seringa, remédio e a bala que acerta o canalha, foi pouco cuspir todas as almas que ele matou. Sem direito a nada, de São Paulo ao Rio, outra criança que viu seu pai na mira do fuzil, fardado que matou, sorriu. Outro filho de tenente está de luto, mas a recompensa vem na herança e chega o lucro. Pode até chorar, mas burguesinho não vai vingar, vai lembrar do moleque escravo quando ele te achar. A morte do seu pai vai passar na TV quando ele te matar, tipo assim, lar feliz, vem do jeito que ele quis. Seu coroa sossegada por ser registrado, seu irmão ao seu lado, sem polícia invadiu o barraco, foi o lugar errado, criaram o moleque maldito que senta o aço. Mas a saudade do pai, de um carinho, um abraço, revolta, revolta, amor é amor, ele só tem um rancor e vaga por aqui, deixando muita dor. Parado ali, toque na cinta, vento na cara, o cu lá embaixo, robozinha, canalha, se espalha aqui nem praga. Quando não te forda, te mata, diz pra mim, quantos suspeitos que se foram, nem quatro entraram na nave, ser morto, asfixiado, com a própria heroína, por ser viciado. Muitas crianças jogadas, mentes manipuladas, incentivo do bem faz falta, deve ser somente a estatística arrebenta. No conselho tutelar, outra tia nojenta, mas o moleque maldito lá dentro não aguenta, esperança de regeneração não aumenta. No baixo assinado a Febem, todos de menores viram refém, todos de menores viram refém, viram refém. Passa polícia, sai fora, comédia, moleque maldito que vem a vagar, fardado terceiro que vem a brindar, é só tentar nas ruas de terra. Passa polícia, sai fora, comédia, moleque maldito que vem a vagar, fardado terceiro que vem a brindar, é só tentar nas ruas de terra. Passa polícia, sai fora, comédia, moleque maldito que vem a vagar, fardado terceiro que vem a brindar, é só tentar nas ruas de terra. Passa polícia, sai fora, comédia, moleque maldito que vem a vagar, fardado terceiro que vem a brindar, é só tentar nas ruas de terra.